5, desça para 5 mil pés. Muito boa noite, Jack de 5796, está descendo lá de 2230, na sua estagosa, com a cidade de Vagneto. Web 5796, chegada a Mari, desça para 2000 pés, 1019, no texto de solicitação. 2019, aguardando a solicitação aqui. Oceano 224, estou autorizando a aproximação em ILS. Passaria do 9808, chame Recife 12685. Cristina 6313, 1 0, pode estar pronto. Cristina 6313, a linha decola da 1 0, vento no 60 graus com 1 no 1 no nó. Decola no 0, 63. Web 5796, desça para 4000, vou em Duna com 250 nós, é o número 3 para Polo. Tente 4000, 250 nós, tente número 5 para Polo, vou na Duna, representa 7000. Oceano 224, Duna, localizador em aproximação. Reduza a checa de trem, chame a torre, 11895. 1895, daqui a pouquinho. CP 5595, sem restrições até 2000. Decolador 55, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Zoro, final 63, 103, Israel. Oceano 313, controle, contato radar. Passando externo, 6224. 6224, cheque o trem, livre pouso na 10, pista molhada, ventou no 60 graus com no 49, altímetro no 09. Positivo, livre pouso, baixo travado, ciente, 6224. Controle, chegada a Mari, desça para 2000, ajuste 109. Eu anotei a solicitação, vamos no primeiro momento manter a chegada a Mari. Web 796 está passando 1-0-1000, reautorizado para 2000 pés, ILS pista 10 autorizado. Reautorizado para 2000, autorizado ILS da 10, objeto 1796. TP-5595 após o nosso autorizado ILS. Está autorizado. Solo 59, livre à direita, ataque nessa frequência via alfa, repartindo da Juliette. Chamada da Juliette, 1-2-4. Então, 3305, pronto para a cópia. Abriu para cima. Pesado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-1-2, coteja. Exato, Recife 3-3-0, decola na Pucca, transfora Caju, depois 5-8, volta 10, curva esquerda. Controle 1-2-0, decimal 8, com o transponda 5-5-2, 3-3-0-5. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama para pushback sonamento 3-3-0-5, tudo bem. Controle, o objeto 1796 vai necessitar uma agulha na Control 45, vai tentar um pequeno desvio. Livre. Ok. Restaurante 2 de décima, 2 de décima. Tentou o visual com 1-0, perfeito, 5-5. 5-5-5, checa o trem, chame a torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 35, 5 no 5. Boa noite, 5515, reporte externo. Passará. São 3078, cruza a linha litoral, iniciou o voo sobre a água, 13 mil altitude no momento. Reautorizado para 2 mil, autorizado também voar direto do ANA, 3178. Agora baixar travado. 5515, livre pouso na 10, pista úmida, vento no 60 graus com 1 no NAF. Altímetro no 0 no NAF. Pouso, pista no 0, 5515. Aguarde para início do pushback, aguarde autorização, vamos ingressar uma aeronave para o setor. 7, aguardando agora, gol 0074. 6224, táxi via Juliette, portão 1. Portão 1, 6224. Web 5796, 5 milhas para o externo, no localizador em aproximação. Reduza cheque o trem, chame a torre. 11895, Web 716. Reduz, trem baixado, travado, chama a torre. 18957796, boa. Boa. Só de chamar o táxi. Torre Salvador, muito boa noite. Web 5796, na final do procedimento baixado, travado. Boa noite, 5796, reporte externo. Reportando externa, 757 no meio. Solo 05, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Direita, Alfa Kilo Pat 3, 5515. Vento no 60 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 8, pista úmida. Ciente, pista úmida, o FG-7796 autorizado. Positivo, livre. Comandante, poderia confirmar o vento para o FG-7796? 160 graus com 129. Gente, obrigado. Pois, Salvador, está 305 no 06, pushback fundamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama em táxi, 305. Alfa Kilo Pat 3 na sua frequência, FG-7796. A linha decola da 1-0, vento 160 graus com 3 nós. A linha decola da 1-0, gola 0-7-4. 305, a saída Natal, 325 da autonomia, 161 no bordo. Gente, 161 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, é parte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, é parte pronto, ponto 0, ponto 9. 178, Duna, localizador em aproximação, cheque trem, chame a torre, 11895. Ainda vai baixar, ainda vai baixar, chama a torre, 1895, 3178. Obrigado, coordenação, boa noite. Boa. Decolador 112, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom voo. 074. Controle Salvador, gol 1074. Gol 1074 é o controle, contato radar. Gente, executando a Dael. Salvador, boa noite, 3178, passando de a Serra Baixada e travado. 3178, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 9. Pouso está autorizado, 10 19, ajuste da 3178. Solo 178, solo 15, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 8. Para a direita, na escuta, Alfa Juliette, portão 08, 3178. 305, a linha decola da 10, vento 150 graus, com 109. Decola da 10 para 305. Boa noite, no cenário 6224, saída da Bravo 230, Aracaju. 6224, saída prevista Pucajão, Aracaju, aguarde cópia. Pucajão, Aracaju, aguarde cópia, 6224. Santa 3305, decolada aos 17, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite. 6224, pronto para cópia? Copia, 6224. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 55 no 7, coteja. 190 Aracaju, decolando da 10, curva esquerda, na saída Pucajama, Aracaju. Transponder 55, 1 no 7, controle 120.